tava sozinho em casa, tomando uma cana. No zap um chamado pro rolê Verdades Grama. Eu já tava brisado, disse oxe, pois já era. Vamos pegar a novinha, é pra rolê da miséria. Foi uísque e vodka, cerveja, loló, uma carteira de cigarro, duas carreiras. Teve brinca, baculejo, os viado enxerido. Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de táxi. Eu errado também, eu não peguei ninguém. Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro. Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro. Foi uísque, vodka, cerveja, loló, uma carteira de cigarro, duas carreiras. Teve briga, baculejo, os viado enxerido. Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Tava sozinho em casa, tomando uma cana. No zap um chamado pro rolê Verdades Grama. Eu já tava brisado, disse hoje pois já era. Vamos pegar a novinha, eita rolê da miséria. Foi uísque e vodka, cerveja, loló, uma carteira de cigarro, duas carreiras. Teve briga, baculejo, os viado enxerido. Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Peguei o mototáxi, fui pro cabaré de táxi. Eu errado também, eu não peguei ninguém. Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro. Voltei pra casa lisa e vomitei num banheiro. Foi uísque, vodka, cerveja, loló, uma carteira de cigarro, duas carreiras. Teve briga, baculejo, os viado enxerido.